da pivetada jogando bola, eu sei que falta mais um irmão. Aquele para que a vida destinou surpresa. A maior de todas, com 19 anos, teve que cumprir pena por um crime que não cometeu. Sua mãe disse isso, você sabe o que aconteceu. A treta que rolou aqui no campo, eu sei. Pra nós, você nunca foi santo. Tentava passar boa imagem pra família, aterrorizava pivetada com um cano na vila. O mano que falava em paz com oito na cintura dizia ser exemplo, se metendo em briga de rua. Fez fama por nunca ter errado na roleta russa, mas chegou a hora que paz, coisas tem que funcionar. Uma bala é colocada no tambor que o próprio mano girou. O gatilho você apertou. Domingo 4h30, pro céu é encaminhado mais uma vida. Por um distúrbio selou para sempre a vida de um mano que se criou com a gente. Tinha bike como companheira na trilha, rampa não marcava bobeira. Era o bike little, se despedia da vida com um tiro na cabeça. Hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. Hey, hey, hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. Hey, hey, hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. Hey, hey, hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. O corpo ensanguentado no chão, o revólver na sua mão, seus amigos onde estão? Aí sempre chega o rap, é com repórter de televisão. Fotografia pro jornal, depoimento, coisa e tal. O autor não foi encontrado no local. Responde pelo codinome Reis, 19 anos tem, de média estatura. Cabelo crespo e a pele escura. Desempregado, mora com a família numa casa de aluguel aqui na vila. Assim você foi caguetado. 3 horas depois você foi encontrado. Sua casa invadida, algemado, levado pela polícia. Na delegacia preencheram sua ficha. É posto numa cela que passa 6 anos e tremendo a sua vida. Afastado da família, teve tempo pra pensar. Hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. Hey, hey, hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. De um lado a lágrima da mãe sem entender como conviveu com o filho sem conhecer. Sempre pela família bajulado, o pequeno príncipe pela mãe era chamado. O príncipe na casa na rua queria ser rei, mas rei do que? Até hoje não sei. De outro lado a mãe que perdeu o filho pergunta a Deus, por que o meu pequeno little? Quem é mãe sabe o que sente? Cordão umbilical, uma corrente. Que nem o tempo corrói, ligação forte. Que nem a morte destrói, mas uma fatalidade do destino. Desligou do mundo a vida do pequeno Lino. No seu velório estavam todos seus amigos, se lamentando em volta do caixão. Na mesma capela que fez a primeira comunhão, tudo que aprendeu ali foi bom. Mas agora pode se sentir na pele que o homem se machuca quando fere. Traz cicatriz à mente, ferindo o coração do mundo subconsciente. Na alma a maior solidão. O homem morre quando perde a liberdade. Deixa de existir quando passa a viver atrás das grades. Com você não foi diferente. No primeiro dia esteve doente, uma tentativa de suicídio só deixou você mais deprimido. O maior erro da vida é passar a vida sem erro. Todo dia o mano erra, mas não pode errar o ano inteiro. Muitos se perderam antes de encontrar o caminho é certo, pode acreditar. Mas pra isso foi preciso 6 anos e 3 meses pra você se ligar. Pra você se ligar. Hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. Hey, hey, hey, mede a estatura, cabelo crespo da pele escura. Hey, hey, hey, mede a estatura, cabelo crespo.